Eu sei que eu não tava lá, mas eu te ouvi me chamar. Vim só pra testemunhar, pra ver você voar. Porque as ruas não se cansam de nos vigiar, torcem pra nos ver chorar. Sejam tão felizes quanto a gente será. Não vai dar pra parar pra pensar. Hora de vazar, o disco voador já vai partir. Eu quero te levar. Um dia, venho te buscar. Onde o céu toca o mar, a gente se vê por lá. Real debaixo da telha, yeah. Drogas na mesa da sala, yeah. Ferro na minha cabeceira, yeah. Sangue no meu porta-mala, yeah. Lá em cima da ladeira, yeah. Beijo a boca que me cala. É a última vez, pela última vez vou fazer. E hoje nada me abala. E eu cruzo a avenida, eu paro pra pensar. Se é hoje, é hoje. Eu pego o celular, eu vejo planos, mano, os cano pra assustar. O palio preto que eu mandei clonar. E eu de toca ninja, de feição fria. Entro no banco, um grito anuncia. Ei, ninguém se move, ninguém se movia. Pra vocês o inferno, pra nós mais um dia. Eu e mais três louco, era três e pouco. Segurança, um soco pra desacordar. Me traz o gerente, porque a chapa é quente. E abre o cofre, nem tente negociar. Uma lote a grana, o holofote a fama. Essa noite é nossa, é só comemorar. Meu amor, espera um filho meu e hoje eu vou parar. Eu sei que eu não tava lá, mas eu te ouvi me chamar. Vim só pra testemunhar, pra ver você voar. Porque as ruas não se cansam de nos vigiar, torcem pra nos ver chorar. Sejam tão felizes quanto a gente será. Não vai dar pra parar pra pensar. Hora de vazar, o disco voador já vai partir. Eu quero te levar. Um dia, venho te buscar. Onde o céu toca o mar, a gente se vê por lá. Era um moleque de vila, yeah. Mas parei de jogar bola, yeah. Com a farmácia na mochila, yeah. Vendi na porta da escola, yeah. Com 15 já tinha fila, yeah. De inimigos na minha cola. O passado já foi, hoje aqui não tem boi. É um dois, o palio decola. E eu canto pneu, avanço pela highway. Tudo seguindo como eu planejei. Minha gata espera onde eu combinei. Me abraça forte como eu sempre sonhei. O objetivo claro era sumir daqui. Desmanchei o carro no ferro velho ali. Por um momento raro eu me senti sorrir. Seria um pai melhor que o que eu nem conheci. Mas eu senti um gelo na minha nuca e vi que essa arapuca é forte, nela eu vou cair. Um dos três que um dia correu por mim ali, que apontou pra mim e começou a sorrir. Policiais entrando pelo galpão, jogando ela no chão, chutando pra cima e ferir. Eram meus amores, a cura das minhas dores, que davam cores pra minha passagem aqui. Sem temer a morte, com golpe de sorte, eu girei uma lote e joguei pro ar. E atirei ligeiro, mirando no dinheiro, como num desespero fiz a grana voar. Peguei a pela mão, saí pelo portão, gelou meu coração quando ouvi disparar. Na minha direção, prendo a respiração, era o fim, então vi o tempo parar. Quando de repente ela entra na minha frente, tão inconsequente só pra me salvar. Destino feito com tiro perfeito, penetrou seu peito e me fez chorar. E ali perdi tudo aquilo que eu tive, perdi inclusive a força pra lutar. Hoje nessa cela só o que me resta é lembrar. Eu sei que eu não tava lá, mas eu te ouvi me chamar. Só pra testemunhar, pra ver você voar. Porque as ruas não se cansam de nos vigiar, torcem pra nos ver chorar. Sejam infelizes como a gente será. Não vai dar pra parar pra pensar. Hora de vazar, o disco voador já vai partir. Eu quero te levar. Um dia, venho te buscar. Onde o céu toca o mar, a gente